Marcelinho, Oi. eu queria antes disso, eu vou tentar. Se eu não ficar legal, enfim, vou tentar fazer uma apresentação diferente. O que você quer que eu faça? Não, não, eu vou tentar fazer. Se não ficar Não. legal, aí você Não, mas você quer que melhora. eu faça alguma coisa diferente? Não, não, não, só se der merda. Tá. Entendeu? Beleza. Se der merda, você tenta consertar. Beleza. Maguinho tem o público dele, né, Marcos? Então. Tem que Maguinho agradar. tem aquele público alternativo, né, pô? É o público galhofa, A né? voz gostosa. Estamos aqui para falar de mais um mês. O ano está chegando ao fim. Mas tristes, né? Hoje a gente está gravando, né, consternado com a tragédia com a equipe da Chapecoense. Enfim, como vamos falar de cinema, sempre muito acalentador, esperamos ter um cast muito bom. Muito bem, com a gente aqui também. Com a gente Sem aqui também. introdução, foi assim, mas no resto. Imagina o resto. Deixa eu contar. Se você quiser editar e se quiser botar, coloca. Aqui é o seguinte, Fernando e caro ouvinte, eu fui ver A Bruxa de Blair, né? E eu fui na última sessão, tipo, meia-noite, sei lá que horas, entendeu? E eu saí impressionado, aquela última cena que a mulher tá com a cara assim na parede, eu falei, cacete! E aí, enfim, aí saí, fui andando do Não cinema, que falou era. cacete, não, mas tudo bem. É, que era bem Foi perto de pior. casa, que era bem perto de casa, fui andando, tipo, mais de 1h30 da manhã. E eu falei, caraca, sozinho, saí, fui correndo, né? Cheguei em casa também, de madrugada, a portaria não tinha ninguém. Apertei o elevador, a porta se abre, eu subo, ok, né? Morava no segundo andar. Gente, quando a porta se abre no meu andar, blackout, não tinha luz no corredor. Eu falei, o cacete, apertei e perto de volta. Desci de volta. Desci, fui no porteiro e falei, cara, olha só, tá sem luz lá, você pode trocar pra mim, por favor? Cara, eu não consegui sair do elevador. Não consegui. Queria só antes de me despedir falar com todos vocês. A gente é escutado no mundo inteiro, nos quatro cantos do mundo. Queria só dar um toquezinho que é o seguinte: a gente está iniciando aí no final dessa semana as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, no nosso país, entendeu? Eu entendo que pode não ser o melhor momento para se ter, entendeu? Né? Devido ao que a gente passa, ao que o país passa, nossa crise imensa. Mas já que ela está aqui, cara, Desculpa. vamos tentar fazer uma Olimpíada decente, direita, para o mundo ver, entendeu? Então, assim, convido a todos a participarem, a entenderem que é o maior evento do mundo e ele vai estar aqui no nosso país, entendeu? Muito obrigado. Você não passou o seu contato, né? Não sei. Depois dessa, quem se importa? É, foda-se também.